da tempestade, o sol nascerá, fim desta saudade. Hei de ter outro alguém para amar. Eu não sou água pra me tratares assim. Só na hora da sede é que procuras por mim. A fonte secou. Quero dizer que entre nós tudo acabou. Eu vou lhe dar a decisão. Botei na peneira, você não passou. Botei na balança, você não pesou. Mora na filosofia daquele mar, amor e dor. Mora na filosofia daquele mar, amor e dor. Eu quero morrer numa batucada de pão. Samba. Para pa pa pa pa para la para la pa pa para la la la. Lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada, vem me convidar para samba. Mas eu não vou. Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas montas, achando que eu sou o seu ioiô. Mas eu não vou. Lá vem a baiana, pensando que a filha do senhor do bom vaporara mais pra cima de mim. Pode jogar seu quebranto que eu não vou. Pode invocar o seu santo que eu não vou. Pode esperar a santada baiana que eu não vou. Pode esperar a santada baiana que eu não vou. Não vou porque não posso resistir à tentação. Se ela sambar, eu vou sofrer. Esse diabo sambando é mais mulher. Se eu deixar, ela faz o que bem quer. Não vou, não vou, não vou nem amarrado, porque sei. Se ela sambar. Oi, lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada, vem me convidar para samba. É, mas eu não vou. Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas pontas, achando que eu sou o seu ioiô. É, mas eu não vou. Lá vem a baiana, gostando de canto, dizendo que é filha do senhor do bom fim. Lá fora, mais pra cima de mim. Pode jogar seu quebranto que eu não vou. Não. Pode invocar o seu santo que eu não vou. Pode esperar sentada baiana que eu não vou. Pode esperar sentada baiana que eu não vou. Não. Hoje não se dança mais a mazurco, foxtrot, a valsa, o maxixe, o lindo e galante xotes. O vovô com emoção aos netinhos lembra com saudade o tempo tão feliz da sua mocidade. Hoje não se dança mais a mazurco, foxtrot, a valsa, o maxixe, o lindo e galante xotes. O vovô com emoção aos netinhos lembra com saudade o tempo tão feliz da sua mocidade. Foi dançando a mazurca que vovô amou, vovó. Juras de amor trocaram e mais tarde se casaram. É o passado no presente, com ternura recordar. E a lágrima saudosa pela face a rolar. Mazurco, foxtrot, a valsa, o maxixe, o lindo e galante xotas. O vovô com emoção aos netinhos lembra com saudade o tempo tão feliz da sua mocidade. Hoje não se dança mais a mazurco, foxtrot, a valsa, o maxixe, o lindo e galante xotas. O vovô com emoção aos netinhos lembra com saudade o tempo tão feliz da sua mocidade. Acorde sorrindo, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade pela rede USP de rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas vamos nós com música. Nesta manhã de domingo, nós vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, Sr. Anderson Pimenta da Costa, conosco, e ele diz em sua missiva que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e ele gostaria de ouvir em arranjo do acordeonista que nasceu na cidade de Rincão, Orlando Silveira. Roberto Silva canta do sambista Wilson Batista, A Mulher de Seu Oscar. Na pedida ainda para o senhor Anderson Pimenta da Costa, aqui da cidade de São Carlos, o titio Silvio Caldas, com o Reginaldo Canhoto, do Fernando Lobo, a melodia Chuvas de Verão. Cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me falou: ó, seu Oscar, tá fazendo meia hora que sua mulher foi embora. Um bilhete deixou, vejam vocês. No bilhete assim dizia: não posso mais, eu quero é viver na orgia. Não posso mais, eu quero é viver na orgia. Fiz tudo para ver seu bem-estar. Até no cais do porto eu fui parar, martirizando o meu corpo noite e dia. Mas tudo em vão, ela era da orgia. É. Ver seu bem-estar. Até no cais do porto eu fui parar, martirizando o meu corpo noite e dia. Mas tudo em vão, ela era da orgia. É, parei, cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me falou: ó, seu Oscar, tá fazendo meia hora que sua mulher foi embora. Um bilhete